Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Antônio Jovem Nerd, meu superpoder é ser ignorado por garçons. Aqui é o amigo imaginário e a minha namorada também tem superpoder, a TPM. Aqui é o JP e eu queria ter um superpoder, o da paciência ilimitada. Aqui é o Tucano e eu também quero ser o único que pode impedir o Sylar. Por que também? Ah, porque em um episódio fala uma frase, o Peter Petrelli é o único que pode deter o Sylar. No episódio seguinte, a Molly é a única que pode deter o Sylar. Depois de final, é o Hero, é o único que pode deter o Sylar. Eu também quero ser o único a deter o Sylar, pô. É verdade, né? Aqui eu 3D e o Azaghal dorme de calça jeans. Pra falar a verdade, eu acho que eu nunca vi o Azaghal de calça jeans, cara. Ele tá sempre com aquela bermuda camuflada, bro. Que ele dorme com a calça jeans. Aqui, ó, Azaghal, e eu já falei pra sua mãe não ficar contando essas coisas por aí. Porra, só pode dormir de calça jeans. Sua mãe te contou, né? Estamos aqui reunidos para finalmente, após tantos meses de netos pedindo, falar sobre a série de TV mais nerd de todos os tempos, Hero! Cuidado com as expectativas, né? Porque a expectativa é o pior inimigo do bom vilão, né? Exatamente. Mas como assim? A série já acabou aí, cara? Quem é que ainda tem expectativa? Expectativa no Nerdcast. As pessoas estão pedindo há muito tempo, Nerdcast do Heroes, Nerdcast do Heroes, aí sabe, vai ser uma merda, Nerdcast do Heroes. Não escute, tá uma merda. É isso, bro. Vocês estão com... Peraí. Vocês estão com autoconfiança meio abalada, hein? Isso é marketing. Vamos falar sobre Heroes, sobre... sem pauta, né, cara? Vamos falando. Falar. Eu conheço pessoas que têm um poder que é falar sem parar. Exatamente, o superpoder falar. Chama vômito mental. Sem filtro entre a boca e o cérebro. Fala. É o diabo da Normandia, né, cara? O Blue Ranger é assim, né? É, funciona aqui, a gente fica tontinho. Então... vamos lá pros e-mails, rápido! Canelada! When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Will I stop and I turn and I go through the right? Muito bem, nossos e-mails. Tem recado? Não? Tem um recado. Ah, tem recado! Aqueles que estão aguardando tanto tempo para comprar as camisas Jovem Nerd e os produtos na Nerd Store, aguardem! Se segurem nas cadeiras! Algo se aproxima. Ou não, né? Nossos e-mails de voz. Vamos! Aí, doutor Alexandre Ottoni, obrigado pela resposta no meu e-mail. Aqui é o Wagner de Itapeva, São Paulo. E quero dizer aí pra vocês que realmente eu vi que existem outros podcasts, mas vocês fazem o melhor. Vocês, digamos que vocês têm aquele humor bem mais bacana que não é todo mundo que tem, não. Parabéns e continue nessa força aí, que vocês são gente boa demais, né? E lembrando aí que estou aqui no site de vocês, acabo de ver aí um trailer de uma comédia que você indicou aí, Escorregando para a Glória. Muito legal, muito engraçado mesmo. E valeu pela indicação. E um abraço pra toda a galera aí que curte também a Jovem Nerd aí. E o Azaghal, você disse que ignora aqueles que mandam uma mensagem de voz aí. Escuta aí o que eu tô falando aí, falou? Um abraço pra vocês, até mais. Muito bem, Azaghal, você ouviu dessa vez os e-mails de voz? Pra mudar, né, um pouco, ficar diferente, hoje eu ouvi o e-mail de voz. Cara, descobri essa semana o Will Ferrell e mandaram, cara. Da garotinha? O vídeo da garotinha, da nenenzinha, cara, vocês têm que achar... O Will Ferrell tava entediado, decidiu fazer vídeos de YouTube, sabe, colocar na internet, só que não é no YouTube, vocês têm que procurar aí no Google, que eu não lembro o site. Um vídeo que ele conversa com a menininha de, sei lá, 2 anos de idade. Tem 2 vídeos, um que ela é um senhorio dele, vai cobrar aluguel bêbada. E o... I want my money, bitch! E o outro que ela é uma policial que interroga o Will Ferrell, cara. Que ela é o... Procure assim, Good Cop, Baby Cop. Vocês vão achar o Will Ferrell, sabe? Cara, é genial. Acho que é o mais engraçado que eu vi nos últimos tempos. Esse cara, ele é o Chevy Chase da era moderna. É verdade. Só que ele é o Chevy Chase escrotizado, sacou? É pelado na rua, sabe? Agora, Carrey é aquela parada. Tu não vai achando que vai ver o Steve Carell, sabe? O Jim Carrey, cara. É verdade. Você vai ver um Monty Python Aggressive, sabe? Tu louco, meu irmão. Cara, ele deu o um beijo na boca do Borat no MTV Movie Awards, cara. Ele é muito louco. Aquele filme... É... O Âncora. O Âncora, cara. Cara, o Âncora é tão louco que ele dá a volta e ele passa a ser um filme espetacular. E esse Escorregando para a Glória, que o cara viu no Jovem Nerd. Escorregando para a Glória. Mas tu colocou essa notícia, né? Dois patinadores homens fazendo aquelas boiolices de maiô. Que coisa escrota, cara. Os caras pensam assim, cara, como é que a gente pode escrotizar o Will Ferrell, né? Eles não, inventam... Não. Ele pensa assim, como é que eu vou me escrotizar mais? Eles inventam sempre um papel, assim, algo que não tem nada a ver pra um gigante de 2 metros de altura, sabe? O cara é muito bom. Eu quero ver esse filme também, cara, vamos... Não, e esse é um filme pra ver com a galera, cara. Esse é pra pipoca e copo de Coca-Cola de 5 litros, sacou? Blades of Glory deve ter alguma trocadilha esse nome aí. Blades of Glory. Escorregando na banana. Para a glória. É com o cara do Napoleon Dynamite também, que foi um sucesso. Whatever. Whatever, né? Alexandre Correia, russo, 24 anos, velotas. Eu estava assistindo o canal Multishow quando, de repente, vejo a cara do Jovem Nerd na tela. Finalmente vocês conseguiram ir pra TV? Na chamada do novo programa do Multishow, inclusive, aparece aquela figura gigante bizarra entrando no banheiro. E eles não filmaram você tomando banho, né? Como foi isso, Jovem Nerd? Como foi isso, seu sacana? Descobriram a nossa identidade. Bom, esses são os pequenos momentos. Começou. Tá valendo a pena, cara. O Alexandre Correia não está maluco, nem outras pessoas que já escreveram. Realmente, a minha face está aparecendo no Multishow. Porque eu fui convidado, já podemos falar, né, pra todos. Eu fui convidado, agora, né? Entre 30 e tantas pessoas para fazer parte de um... Participar de um programa onde eles davam um celular pra você e você ficava que nem um idiota filmando a sua vida durante uma semana. Semana e pouquinho, um negócio assim. E aí eu filmei a minha vida idiota, era lá, está lá no programa. Se vocês quiserem ver o Jovem Nerd em carne e osso na TV. Mais carne e osso. O programa vai passar, chama-se Retrato Celular, vai passar no Multishow. Olha o jabá. Ué, mas é o programa que a gente já apareceu, cacete. Mas é um jabá mesmo assim. Ué, mas... a gente fez jabá lá, né? Então tá tudo certo. Nossa participação foi um mega jabá, porra. Nós vamos aparecer lá e vai ser no programa, no mais uma vez, Retrato Celular, no Multishow. E eu sou, vão ser vários programas, eu sou porque eu vou aparecer logo no primeiro, que é dia 4 de setembro. Então anota aí na sua agenda. Episódio piloto. A parada não é com o Jovem Nerd, é com vários jovens, várias pessoas. E a gente, eu sou uma delas, a Zagal tá lá, o Blue Hand está lá. Se a edição foi bondosa, vocês vão poder ver o Blue Hand, aquela figura. William A. Souza, 18 anos, Jundiaí, São Paulo. Queria, como sempre, parabenizá-los e whatever. Gostei muito do Nerdcast sobre Duro de Matar, mas estava esperando mesmo era algo sobre Heroes. Olha aí. Toma aí. Já que hoje, a data de dia 3 do 8, foi o último episódio da temporada. Espero muito pelo Nerdcast Heroes, whatever, pra você. Ele diz que ele achou o Jovem Nerd quando digitou Tom Cruise é mesmo baixinho no Google. Olha isso. Ele caiu no Jovem Nerd, cara. Como é que as pessoas chegam no Jovem Nerd, cara? Caraca, cara. Ele diz que dos 3 primeiros filmes Duro de Matar, ele só assistiu o segundo e não lembra de nada, mesmo assim quer ver o Bruce Willis, porque o whatever. É, mais um fã de Bruce Willis, tiroteio, explosões. Quem não é fã do Bruce Willis, né, cara? Quem não é, quem não conhece o Bruce Willis? Rodrigo Itajaí, Santa Catarina. Caros amigos, eu tive que mandar este e-mail sobre as palavras cop ou tira que a gente falou no Netcast passado sobre Bruce Willis, e a gente, né, indagou de onde vem a palavra cop e sua tradução tira, né, que a gente não sabia de onde vinha. E ele veio com uma teoria muito esquisita aqui, ó. Certo dia, não me lembro onde li que a expressão cop vem de capture. E a expressão em português tira vem de tirar a liberdade. Não sei se é verdade, se é a verdadeira origem da palavra, mas pra mim essa é a verdade absoluta. É bem plausível, não acham? Não. Lucas, 20 anos, São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Não tenho muito o que falar, mas serei direto. Eu acho que encontrei o Easter Egg no Nerdcast sobre Harry Potter. Na verdade, são vários. Jovem Nerd, presta atenção. parte. Agora as pessoas veem easter eggs em tudo. As pessoas estão, Azaghal, vendo coisas que não existem em toda parte. É. São malucas as pessoas. Isso é falta do que fazer, sabia? Eu também acho. É um bando de nerds ocupado, fica com a barriga encostada no monitor. É, fica vendo. Tentando achar sentido pra vida. Na parte que a Lotone discute com a Jedi Whatever sobre a morte de personagens, a Whatever revela que... Que isso, peraí! Tremendo spoiler aí. Então vou dar um resumidão aqui. Uhum. Ele diz que tem umas partes que o áudio é colocado de trás pra frente, não posso ler porque é spoiler, na parte que fala-se das mortes no filme 5 e nos livros consecutivos. Essa parte é o easter egg? Não, essa parte você estava protegendo as pessoas dos spoilers, depois a gente anunciou dando spoiler e parou de proteger. O easter egg do Nerdcast de Harry Potter está nos últimos segundos do Nerdcast e ele diz qual vai ser a próxima atração, próximo Nerdcast. Então escutem os últimos segundos com atenção, vocês vão ouvir. Sabendo essa dica, quem não descobrir, pelo amor de Deus. Fabrício, 23 anos, do Rio de Janeiro. Começa esse e-mail com um sonoro caralho, que foi a primeira coisa que eu gritei no cinema após John McClane puxar a arma. O Nerdcast sobre Die Hard estava demais e vocês passaram com perfeição a sensação que dá assistir esse filme. Com aplausos, gritos, efeitos sonoros extra barulhentos fornecidos por Azaghal. Agora é tudo Azaghal, cara. Afinal, todo mundo sabe que eu sou o cérebro por trás de todo o Jovem Nerd. Ai, ridículo. Então o Jovem Nerd vai pra televisão, vai nas feiras, e eu fico fazendo montagens. Ai, que ótimo. Eu sou só a fachada do Jovem Nerd. Você é o mini Vanille do Jovem Nerd. Ai, que ridículo. Continuando, durante a sessão de cinema do Duro de Matar, ao mesmo tempo que eu gritava, minha namorada aplaudia de pé, meu irmão se debatia na cadeira de felicidade. Podem falar, há quanto tempo vocês não veem um filme assim? Isso é Hollywood! Uma profusão de cenas difíceis de engolir que nos tornou nerds nos anos 80. Entre essas cenas, em um palavrão e outro, eu ouvia frases de tipo, duvido que o Jack Bauer faça isso. Enfim, parabéns pelo Nerdcast, foi tão bom quanto o filme e tão engraçado quanto também. Só uma coisa, o nome do personagem não deveria... O nome... Tô me enrolando pra... Eu não sou bom nesse negócio. O nome do personagem não deveria ser John McClane, sim Bruce Willis, porque o cara é foda. Então tá aí expressado no e-mail tudo que sentimos nessa última semana, vendo Bruce Willis explodindo tudo à sua volta. O Rambo, ele vai trazer isso, cara. Eu tenho certeza. O Jai não vai decepcionar. Eu também estou fazendo ele isso. Arranca o pomo de Adão do cara com a mão. Isso não é pra qualquer um, não, cara. Tem que ter nas costas os anos 80, né, cara? Pô, cara. Bem, não preciso nem avisar que nós vamos falar todos os spoilers da primeira temporada. Vamos, né? Se você não viu até o final da primeira temporada, se segura aí. É spoiler, a série acabou. É, já vai começar com zona de spoiler! O 3D tá frenético. Tá vendo? Ele tá falando sem parar. Tá gritando zona de spoiler no fundo antes da hora. Olha, eu vou te falar, cara. Ele quer contar spoiler até de O Vento Levou, cara. Save the cheerleader, save the world. Heroes, pessoas ordinárias com poderes extraordinários. O que é isso, Jovem Nerd? X-Men. X-Men. Ah, olha a ofensa, olha a ofensa. Não, cara, mas é sério, eu já tracei um paralelo entre todo mundo, né? É impossível não comparar heróis, sabe, pessoas normais que descobrem com poderes com algum super-herói. Qualquer série de herói, cara, que exista ou que venha a existir, vai ser comparada com Heroes, Batman, Super-Homem, sabe? Exato, sei porque... Lá, Seven... Então, mas, além disso, tem muita coisa similar aos X-Men, né, cara? Desde os poderes da galera até a estrutura de narração e tudo mais... É muito parecido com o X-Men. Ah, não achei tanto assim, não. É a mesma coisa você falar, então, que Jaspion, Changeman, Black Kamen Rider, é tudo a mesma coisa e ninguém não falava isso. É tudo japonês, né, cara? Tudo a mesma coisa. Tem muita coisa similar ao X-Men. Cara, especialmente aquele episódio que foi todo no futuro, aquele foi X-Men total, cara. É, de outro futuro esquecido. Mas, cara, né? Assim, eu não vejo problema, sabe? Não, eu também não. Nenhum problema, é até muito bom, é uma inspiração boa. Melhor que ter se inspirado na Mulher-Aranha, né, cara? X-Men é bom, cara. A gente tem um seriado dos X-Men. A única pergunta que fica é por que não fazer logo um seriado dos X-Men, né? Direitos autorais. Direitos autorais, né, cara? É um saco. Cada personagem tem um autor diferente. Imagina se você fosse fazer um seriado dos X-Men. Ia ser muito pior, cara. Porque não ia poder mudar nada. Exato. Não tá respeitando o personagem. Exatamente. E todo mundo já ia saber mais ou menos a história dos personagens, porque mais todo mundo acaba sabendo, pelo menos as pessoas que iam ler, que iam ver a parada, são pessoas que com certeza acompanhavam os quadrinhos, então não ia ter a mínima graça, porra. Não, com certeza. Eu concordo com vocês. Acho que ia ficar muito preso ao que já foi mostrado por diversos autores durante 40 anos, e no Heroes não. Os caras pegam lá a base e seguem o seu caminho. Mas eu sinceramente não acho que o Heroes seja parecido com o X-Men. Assim, na verdade, com nenhuma história em quadrinho. O problema é que as histórias em quadrinhos, elas acabaram com qualquer ideia ou qualquer possibilidade de você criar alguma coisa nova. Não existe poder novo. Não existe. Poder. Me diz um poder novo aí, 3D. Não tem poder novo. Poder novo? É um poder que ninguém nunca inventou. Nada que inclua travestis. Não. Eu não me lembro de nenhum personagem que tem, porra... Dedos de salame. O alter ego, aliás. O alter ego do espelho. Ah, não. Olha, não. Não. Não tem no cara verde que esmaga homenzinhos? Ele só não olha no espelho, caraca. O que é um esquizofrênico do Bumbum tem 50 personalidades? É a mesma coisa, cara. Ele é o Hulk. Olha só, vamos lá. Pera aí, não é a mesma coisa. A Nick é o Hulk. A Nick é TPM, cara. Qualquer mulher em TPM faz o que ela faz, velho. Supostamente faz o que ela faz, porque eles nunca mostraram também, né, cara? Isso é uma parada meio caída, né? O quê? A Nick, ela entra no quarto e as pessoas saem voando. A metade da pessoa voando. Chama-se... Porque a única sombra de mostrar ela fazer alguma coisa foi quando ela briga com o marido dela, o Michael Jordan, né, cara? Que ela dá uns tapas nele. Foi a única vez, cara. É, cara, mas isso tem um nome, dificuldades orçamentárias. É verdade. O cara tem Mas eu acho que tem um glamour de não mostrar o poder dela. Fica justamente pra gente imaginar, enfim... Pra gente ver no filme. Se eu quisesse imaginar, eu tava lendo o livro, né, cara? Não ia assistir na TV. Uma cambada de feticheiro, desgraçado. O nariz da Nick é a Kitty Pryde. Michael Jordan. Cara, ela é Kitty Pryde, ele é a Kitty Pryde Aggressive, né? Que fez o que a Kitty Pryde nunca teve coragem. Ah, né? Sim. Escreveu o cérebro dos outros. Suco de brain. Por exemplo, o Seal. Tem o Seal lá, o cara que... O Seal? É aquele... É o Seal que canta... Seal! Ele parece. É a Kitty Pryde. Kitty Pryde, seu louco? Não. O cadeado. Isso. É o garotinho careca do X-Men. Do Morlocks. Os Morlocks. Isso. Tem um cara que faz isso, né? Que anula os poderes? Que anula os poderes, é. Quer dizer, a gente vai apresentar a paralela entre os poderes com os X-Men e o apelido que a gente deu pra cada um, né? O Michael Jordan, Seal, e que é Diana Crawl. Diana Crawl, que é Diana Crawl, perfeito. O filho deles é aquele Douglock, lembra? Tinha um Warlock com o Douglock, um que falava todas as línguas, outros comunicavam e depois eles se fundiram. Exatamente. É o garoto. O personagem que fica invisível saiu diretamente do Ghost. É o cara do Ghost. Caralho, o cara que ficava no metrô do Ghost. Ele ensina ainda o protagonista como usar o poder, né? Caraca, é Ghost do... Você tem que unir todo o seu ódio, toda a sua vingança, todo o seu amor, toda a sua paixão. E pá! O peteleco na latinha. Save the cheerleader, save the world. Se falar que o Peter é a vampira, vai forçar. Não, é. Ele parece mais aquele... É um mímico, eu acho, que copiava o poder não. do... Não é um mímico? É, tinha um cara do King Lord contra o X-Men. É, que era tudo ao mesmo tempo, Right que Now. Que ele tinha asa do anjo, soltava o raio. Caralhada. Isso é daquele parada que é universo paralelo? Não, isso é regular. Isso. É bem antigo, era um vilão bem antigo. Mímico. Não deu certo. Antigo. Mas era uma galhofa, a asa do anjo, tava tiro que nem o ciclope. Andava de cadeira de rodas? Não, cara. Imagina correndo atrás. Não, rapaz, tem um cara assim. Tinha uma quantidade de pelo pubiano fantástica. Mas o Peter pode não ser a vampira, mas o Silas você pode relacionar com a vampira, cara. A vampira, afinal de contas, pegou os poderes quase que de forma permanente da Miss Marvel e quase matou, coitada, né, cara? Então, o Silas eu acho que é o personagem que tem o poder mais original dessa série. Não é o poder dele de ter, né, conseguir absorver o poder dos outros que é original, e sim a forma como ele faz. Interessante, torna ele um vilão por causa da necessidade dele de ter mais poderes. Isso é interessante. Ele não parece aquele cara do Shoptime, o assistente lá da queixa? Não, cara. O Silas é o cara que tem mais clones no mundo, cara. Eu tenho um aluno que é igual o Silas. Cara, você bota um monocelha e uma camisa com a manga um pouquinho mais curta, tu é o Silas. Eu já peguei metrô com o Silas. Cara de boné, tu é o aluno? O Silas pegou o poder de um cara, num episódio, não sei qual é, que o cara derretia a chaleira. Esse poder é novo. Derretia a chaleira. Que derretia a chaleira. Esse poder é fogo. Então é ele que vai ser o Spock no próximo Star Trek, né? É, sensacional. Ele é o Spock. Sensacional. Ele que vai ser o Spock, é. Há potencial. Ah, o Bennett é o Nick Fury? E o Mohinder é a Moira MacTaggert. O Mohinder é um aliás, poderiam mandar ele pra ele a morrer tranquilamente, né, cara? Save the cheerleader, save the world. Tem também o Officer Parkman, que é o meu personagem preferido. Ah, não! Eu gosto do Parkman, eu acho ótimo, que é o cara mais limitado em termos de... Ele precisa de uma dupla, mas sempre. Mas quando ele usou o poder dele contra a Nick, ainda bem que se fudeu. Mas ele usou muito bem, cara. Eu achei maneiro. Mas ele ficou meio confuso, né? Porque não tava entendendo o que tava acontecendo. É, cara, porque quando o seu poder é simplesmente socar, é mole usar, né, cara? Agora, quando o seu poder é alguém falando na sua cabeça sem parar, é foda. Eu já falaria que o Barkman, pra mim, foi o pior personagem, cara. Que isso? Não. Que isso, cara? Porque, cara, eu detesto, eu não tenho mais paciência pra esse tipo de narrativa, esse tipo de personagem, cara. Que fica num conflito moral eterno. Que o cara fica numa dúvida do que deve fazer, o que não deve fazer. O cara é corno, cara. Respeita ele, cara. Isso me irrita, cara. Exatamente, cara. Todos nós temos uma linha do que a gente acha aceitável ou não. Ninguém fica olhando pra uma parada e fala, vou pegar isso aqui ou não. Ou vou pro inferno ou não, porque se eu fizer isso. E o cara é nesse estilo, cara. Isso me irrita, eu não aguento mais esse sujeito. Mas o 3D bateu num ponto aí muito importante. Eu odeio ele, porque o poder dele é irado. E, tipo, ele conseguiu uma parada que é muito boa, de você ler a mente da sua esposa e descobrir que você está sendo traído. E ele continua com ela, ele é corno manso. É, cara, corno manso ainda, olha que grave, cara. Não, ele tem uma porrada no cara. Oh, ele é. Espancado ela. O cara foi lá e comeu, fez o papel dele, pô. Ué, mas e aí? A mulher ele deu fogo na mulher e apagado com um taco de beisebol. Eu já vou ser mais controverso, cara. Eu acho que não estraga nada. Eu acho que faz bem até aí, Brad. O quê? Dá um por fora pra mulher também, cara. Vale pra mulher também, viu? Casamento ali é louco. Tem um Nerdcast que nós gravamos, que o Nerdcast, esse Nerdcast é um Nerdcast proibido. Ah, é verdade. Gravamos e nunca foi lá. Gravamos sem um Jovem Nerd. Isso. Então a parada não teve freio. Cara, o João Paulo falou barbaridades inacreditáveis, cara. O JP parecia o Marabad. Eu não lembro disso. Era o Marabad depois do eclipse, cara. Isso nunca vai pro ar mesmo? Não, esse não, cara. Isso é uma coisa demais. Eu queria que fosse pro Arthur falando que a única salvação do Rio de Janeiro é incentivar o. É, eu sempre, se um dia vocês votarem em mim alguma porra, saiba que é isso que eu vou estar defendendo, hein? O legal dessa série é que as pessoas morrem mesmo, né? Assim, a maioria delas. Agora você vai falar então do meu personagem preferido, vai lá. Não, eu gostava da Betty Boop. Isso! Era aquela garota que tinha o poder de sugestão. Ah, isso. É, ela era a cara da Betty Boop, meu irmão. Era a Betty Boop, sim. Ela deu um tiro na cara, não é isso? É. Não, o Siler que dá um... Não, ela se mata. Não, ela que se tá apontando uma arma pro Siler, o Siler faz ela... Não. O pensamento... Não. Não me lembro mais. Eles me confundiram. O Siler ia roubar o poder dela. Tava controlando ela. Pra que ele ia matar? Ele ia tirar o poder. Ela se matou pro Siler não roubar o poder dela. Ah, é. Se o Siler pega o poder dela, f***ou, cara. Fudeu mesmo. Ele não ia ter trabalho nem de abrir a cabeça das pessoas. Ele ia chegar, abre a sua cabeça, agora arranque seu cerebelo, obrigado, e vim embora, sabe? É verdade. Ida pra quem? O nome dela? Ah, não sei. Eu lembro de Betty Boop, é o que eu lembro. Eu só vi ela em preto e branco. O que eu mais gostava era o pintor, Bradley. Aí o que eu mais odiava. Que isso, cara? O pintor era maneiro, cara. Não é que eu mais odiava. É que o pintor era realmente maneiro, mas é que o cara era meio fraco, o sabe ator. Sabe o que acontece? Usava drogas, né? Que isso. Era corno também. Justamente, né? Eu achava o fato da droga que corta o poder dele era maneiríssimo. O piloto, que ele pinta o chão, ele corta o pulso fora pra fazer aquela pintura. Depois eles deram aquela maciada. Mas o que eles estavam propondo no piloto era um seriado bem mais sinistro. Isso. E o cara ia ter que se drogar até virar, sabe, o caveirito pra conseguir fazer as paradas. Mas eles deram uma maciada até durante a série, porque ele ficou clean, né? Pode crer. E o maneiro, eu concordo com o João Paulo, o maneiro desse personagem era a sabe, o cara se drogar, ele só conseguir liberar o poder com a droga. Não, isso era maneiro. Pois é, mas aí eles deram uma, né, uma controlada aí. O 3D, quando ele toma as suas coisas ilegais também, pelo menos no trabalho lá, ele que saía pintando o mouse das pessoas de azul. As pessoas iam trabalhar de manhã com a mão azul, passava na cara, no final do dia era um desespero. Só falando que ele, o poder dele foi o fundamental da história, através do poder dele que as coisas se desenrolaram, sim, né? Sim, com certeza, não. Mas é que eu achava o ator meio... O cara tirou a barba, ficou 10 anos mais novo. Ficou com 15 anos. Mas é lógico, a intenção era deixar ele com cara de trash. Você viu um filme, pô, da, óbvio, você viu um vídeo, um filme de guerreiros medievais, você acha que os caras têm todos 50, 60 anos? É tudo moleque de 18, cara. Barba. Impressionante. Ele é um judeu latino, né? Eu tô brincando. Eu não. Judeu chicano. Isaac Mendes. Eu só não entendo por que que fica esse conflito. Ai, meu Deus, eu consigo voar, que merda. Porra, quem é que ia conseguir voar e não ia gostar disso? Mas é que ele não, o barato dele não era voar, era ser senador, ser político. Pelo amor de Deus. Cara, eu acho o poder muito maior. É verdade. Com certeza. Se você descobre que você pode voar agora, você ia fazer o quê? Eu ia voar nu pela cidade. É ótimo, mas aí, até aí morreu Neves. Mas você ia fazer o quê? A Globo ia estar filmando enchente, não sei aonde, você ia passar voando atrás. Ei, galera, se vai! Cara, isso ia ser ótimo, ia ser uma loucura, é teoria da conspiração, ia ser uma maluquice. O sonho dele é que as pessoas parassem, olhando pra cima e falavam, que isso, um avião? É um sapo? Não, é um amigo imaginário voando. Say the cheerleader, say the world. Tem uma coisa também, cara. Se eu tivesse o poder de voar, eu ia ser um péssimo herói, cara. Porque eu ia me cagar, cara, de acabar o poder na metade e eu caí. Falta de confiança, cara. É o que eu falei no começo, cara. A autoconfiança da galera tá muito fraca, cara. Olha só, o poder de voar simplesmente não é grandes coisas. Não é grandes coisas. Porque se você for fraco, você nem carregar alguém carrega. 3D se pudesse voar. Que merda. De repente o plano de milhagem dele não é bom, pô. Isso ia ser uma boa, né, cara? Verdade, pra viajar ia ser bom. Say the cheerleader, say the world. O Hiro, ele começa a treinar espada com o pai. Ele treina em um episódio. É isso que eu ia perguntar. Esse treino, eu não entendi muito bem. Esse treino foi em um dia. Ele parou o tempo e treinou 15 anos. Eu não quero acreditar nisso. Eu acho que ele olha só. É tudo uma questão de linhagem. A linhagem dele, da família dele inteira, é toda de samurais com poderes especiais. Desde aquela época lá do Kensei, não sei o quê. Calma. Você tirou o Kensei da família do Hiro? Não, idiota. Eu tô falando desde a época. Não bota palavras na minha boca, ô senhor calçadinho. Porra, eu tô falando o seguinte, cara. Eles deixam isso muito claro. Cara, eu vi os episódios ontem de novo. Ele fica muito claro que eles vêm de uma linhagem. Pelo menos o que eu entendi é que já tá no sangue. É como se tivesse no sangue. Então só precisava despertar aquilo no Hiro, entendeu? Só precisava despertar aquele lance do samurai que ele tinha dentro dele. Tanto que o pai dele vira e fala uma hora que, eu estava te observando há muito tempo e não te achava capaz de desenvolver todas as suas habilidades. Entendeu? O papo tá meio gay, né, cara? O cara descobriu o samurai dentro dele. Tá. Cada um descobre o que tem dentro de si, né? Não, olha, eu acho que isso tudo que ele tá falando é idiotice. O que importa é o cara, ele treinou pra caralho uma semana, parava, ia comendo Burger King, voltava. E aí depois que passou uma semana, ele, agora eu vou salvar o Ando. Aí voltou no tempo e foi lá. É, mas eles não mostraram isso na série, né, cara? A gente pode não, até... Não, mas na verdade a série é muito melhor na minha cabeça. Mas o JP, você olha que até o jeito dele falar muda. Pois é. O que dá a entender é que ele passou muito tempo, tá ligado? Então, que ele tomou uma espadada no lugar errado, né, cara? Em tese, então, pelo que o Trey já tá falando, o pai dele, então, teria um superpoder também, assim. Sim, ele admite isso, cara. Com certeza. Ele admite isso. Será que o pai é um daqueles? É, o poder do pai dele é natural, Capitão Kirk, cara. Porque não é fácil, não, bicho. Say the cheerleader, say the world. Porque eu não entendi muito bem aquela história da espada, cara. Porque se o poder de todo mundo é genético, como assim o poder do cara tava falhando e a espada... Você não viu o último capítulo, então, JP? Eu vi, mas eu acho que isso tem a ver com a... Os samurais, eles acreditavam que a espada, ela tinha uma alma própria. Deve ter alguma relação, enfim, com o poder, que o samurai, ele não matava a pessoa, quem matava era a espada. Então os caras devem ter feito alguma relação, enfim, com o poder do Hiro, em relação à espada, que a partir que ele pegasse a espada, ele ia ser uma coisa só. É que ele tá lendo Musashi agora. Presta atenção, no último capítulo, aparece o Hiro levando no Ando pro Japão. Levando o quê? Levando a outra? Cara, que Hiro que você tá vendo, cara? Tô falando que o Hiro samurai tá esquisito pra gazeta. Ele levou o Ando pro Japão de volta. Levou no último capítulo. E aí, ele pega a espada e fala assim, ó, fica com a espada que é uma prova de que eu vou voltar. E pega uma outra espada, sem ser do Kensei, porque ele admite. Aí ele fala a seguinte frase, o poder não tá na espada, o poder tá no homem. Isso, exato. Ele fala isso. É, que nem... Ele descobre que, na verdade, aquilo era só um placebo. Aquela idiotice, sabe aquela idiotice do amuleto que no final, não era o amuleto que te dava sorte. Um acho que de onde você, essa palhaça, é um placebo, a espada é um placebo. É no aço não vale porra nenhuma, minha filha se joga daí, o cara leva lá e se cai do pé. Mágico de Oz, gente, é a origem dessa cara, parada. A gente falou Mágico de Oz, Conan, que mais aí? Say the cheerleader, say the world. Nakamura Hiro. Ele é nerd, né, cara? É engraçado. Várias referências. Star Trek, Frying Man, sabe? Não, essas coisas são engraçadas. Não, o Hiro, ele tem carisma, cara. Ele levou carisma. Muito bem a série, o personagem, né? Foi ele que... Ele foi indicado a vários prêmios, cara. Não, ele... Você vê, quando ele vem, aparece o Hiro do futuro, né? O Hiro do futuro é foda. Você vê a diferença, né? Como o cara muda, parece outro ator. Como um programador pode ser tão ele bom é o ator, né, cara? Pô, o Hiro é programador da Aelenca, você tá louco, tirado, cara. Muito bom, cara, muito bom. Ele é bom ator, rapaz. E a apresentação do poder dele no seriado foi muito legal. Foi ótimo, porque ele era o único que queria ter poder. E agora ele deu uma cagada, né? Porque ele... Não, porque ele falou assim, eu vou parar o tempo. E ele decidiu e fez. Porque o poder dele era esse. Isso. Imagina se ele bota na cabeça que o poder dele é voar. Eu vou voar, é tranquilo, é só me concentrar aqui. Pula, morre, acabou o seriado. Foi só eu que tentei parar o tempo igual o Hiro, depois que viu a série. Como é que é? Seu louco, lógico. O 3D tenta parar o tempo todo dia e fica 3 horas fazendo o tempo parar no boteco. Aí depois ele O poder dele é muito útil quando você tá com dor de barriga e longe do banheiro, né, cara? Say the cheerleader, say the world. A sapata mecânica? Sim? Isso não conta. Sapata mecânica? É. Não, lembra? Que escutava a 1000 quilômetros de distância. Ah, é verdade. Say the cheerleader, say the world. O único sem poder maneiro é o pai da Claire. Ah, mas ele é o Nick Fury, né, cara? Nick Fury, Meu personagem preferido não tem poder, aparentemente. Mas eu tô esperando que tenha. Qual? Mr. Muggles. Irado, Lulu da Pomerânia. Ah, o cachorrinho da Claire. Eu não sei aonde que eu li ou ouvi isso, que a pessoa escreveu no fórum que achava que o Ando na segunda temporada devia voltar que nem o Punisher. Que isso? Que não tem poder nenhum, mas ele tem que estar na série porque as pessoas gostaram dele, né, cara? Não era Batman. Não, eu disse, eu escrevi uma vez num pad das notícias do JNN que eu gostaria que o Ando fosse o Batman. Ah, você que escreveu. Ótimo, vou cortar isso. Esse comentário vai ser... Say the cheerleader, say the world. O Maika. Cara, ele é muito peteiro. Eu não gosto dele também. Ele é chatinho. Ele usa só o glow, que já é complicado. Eu já não gostava dele naquele seriado... My Wife and Kids. My Wife and Kids. Exato, ele sempre faz o papel do personagem, cara. É o geninho. Caralho, pode crer. Outro motivo pra eu não gostar dele é que eu acho que ele é filho do Mohinder, eu acho. Olha o cabelo. Olha a tonalidade da pele. Os dois usam só o glow. Bota uma barbinha por fazer no moleque, velho. Vira um cloninho. Mini. Carinha do pai. Poxa, eu não falei quem eu gosto. Não, não, ele fez isso de sacanagem, cara. Chega! Fala. Não quero mais falar também. Say the cheerleader, say the world. O símbolozinho, cara, esse símbolozinho, né, eu tô meio chateado com esse símbolo, cara. O que aquilo? Porque no começo o porra do símbolo aparecia em tudo que era lugar, olha a piscina, não sei aonde, na lareira, o fogo fez o símbolo. E aí, é só isso. Não, ele aparece várias vezes, durante a série que toda. Que ótimo. Pô, apareceu no último capítulo. É, apareceu. A Nick tem uma tatuagem nessa porra. Aonde que ele apareceu no último capítulo? Foi no na céu? Na bandeira. Na frente do prédio onde tem a confusão, aquela estátua em vermelho é o símbolo. É o símbolo. Olha. E na bandeira do carinha lá, do Japa, no final lá. Quando o Hero volta. Mas de qualquer maneira, eles não deram nenhuma importância maior. Eles não explicaram o que, que é a parada, né? Na bandeira tem que aparecer porque na espada tinha, né, cara? Oi? Na espada tinha o símbolo. Aquele é o símbolo do Kensei. É, mas aquele que aparece no final não é Kensei, né? Porque o Kensei, ele é louro de olho verde. Aquele é o Kensei, ele tava de capacete, cara. Como ele é louro, o Kensei é louro de olho verde. Peraí, tem japonês louro de olho verde? Loiro de olho verde, eu não sei, mas japonesa de olho verde tem a Miawin, do Pitores do Bairro Proibido. Ah, é verdade. Olha só, o símbolo, o que ele representa? O que a gente sabe é que ele é uma pictograma de cadeia de DNA, aquele SZ. Por um momento eu pensei que isso era tatuagem de cadeia. E ele também tem um significado, ele é uma mistura de dois kanjis, que é o Sai com o Yo. Tá confuso essa porra, cara. Já que você tá indo assim pro tão profundo, explica pra mim, que sou um leigo, o que, que é um kanji, o que, que é um pictograma, brother? São dois kanjis. Kanji é aquelas... as letrinhas japonesas. Dos desenhos. É. E o que seria um pictograma? É um exame da Escócia. Feito na Escócia. Essa foi tão boa quanto o Patolino Sem Bico, cara. Filha da puta. Ai, meu Deus. Vai, significado do símbolo. O símbolo, como uma junção de dois kanjis, significa Saiyo. Sai significa grande talento. Uhum. E Yo significa enviado por Deus. E o símbolo significaria grande talento enviado por Deus. Excelente. Oh. O que faz a gente pensar que isso é só um easter egg que eles decidiram botar na série dele. Mas eu li na mesma fonte de spoiler que o 3D tá maluco pra contar, que no na segunda temporada eles vão dar mais um significado pra esta merda desse símbolo e que esse significado vai ser nada. É, não, porque o Lost, ele dá também um monte de coisinhas que você não sabe o significado, mas elas, você sente que elas têm a ver com a história e têm um motivo. Esse, será que é só uma curiosidade ou tem uma coisa mais... Eu quero entender por que, que a Nick tatuou aquela merda no ombro, né? Não, cara? É a Nick, é a Jessica que tem. É o whatever, não, né? Porque ela não é só tem... a mesma pessoa, você sabe que ela é esquizofrênica. Não, mas a tatuagem... Ela é esquizofrênica. Preste atenção. Ela é esquizofrênica. Quando ela tá Nick, não aparece a tatuagem. É porque eles não mostram. Não, mas não aparece. Ah, porque a tatuagem aparece só quando ela tá evil. Aham. Uhum. Ah, não. É isso, ué. É, isso eu não reparei. Deixa eu ver. Aquela pelada com o Nata Nick. Não, ele... Com o Nata Jessica. Tem um filme dela que aparece só de biquíni de chantilly. É, eu vi. Foi exatamente essa cena. O seriado foi bom de Mulheres Gostosas, né, cara? foi bom. Pô, inclusive a minha personagem preferida é a Claire, que ela é o Wolverine da parada, ela é a mais foda. Isso, cara, você é um pedófilo, brother. Isso, a mulher tem 17 anos, pô. Falta um ano pra falar dela. Só 9 anos de diferença, qual o problema? Não, cara, eu tô te defendendo, minha mulher tem 10 anos, sabe? Tucano, nesse assunto você não pode defender ninguém, cara. Porra, esse é um assunto que você não pode tomar parte, cara, você escapou de boa, cara. Say the cheerleader, say the world. A Claire e o Hero foram os únicos personagens que apareceram em todos os episódios. Existe um foco neles. Fetiche na história. Não, não, só que, olha só, a Claire, o poder dela é legal se fosse de uma da foca, sabe? Agora ela é boring pra caralho. Mas a graça dela é essa. Eu acho, cara, eu acho muito foda isso. O poder dela no modo da foca é o Wolverine. Não, mas pô, cara. A verdade é que essa série é muito melhor na minha cabeça, cara. Na minha cabeça, quem tem o poder é um cara que joga futebol americano. E os caras vão quebrando ele no jogo e ele faz touchdown. Que louco. Tu tá falando isso? Imaginando jogando futebol americano e com poder de fator de cura, cara. quando tava passando, a gente tava vendo Heroes e Lost, a gente tava gostando muito mais do Heroes do que do Lost. O Lost foi bem melhor, diga-se de passagem. Calma. Heroes foi bom, cara, mas ele teve muita coisa solta que deixou a desejar. O Lost, você sabe que ele vai explicar em algum momento, né? Sabe o que acontece? Olha só, eu gosto do seriado, adorei e tal. Mas, quando começou, ele tinha um aspecto mais underground, mais, sabe, sinistro, que sumiu, sabe? Eles botaram lá Primatec Papéis, botaram lá o irmão da Julia Roberts, Calígula, fizeram uma coxa de retalho na parada. Uma loucura foda. E aí a parada tomou um aspecto que não é mais aquele segredo, sabe? Caralho, eu tô com poder, o que tá acontecendo comigo? Não, é. Eu tô com poder, mas isso é normal, porque a tiazinha ali tem poder, o seu velhinho. Não, já tem uma organização que sabe que as pessoas têm poderes e que tá impedindo. Tipo assim, a coisa toma uma proporção do governo que realmente. Mas... foi aí que, pra mim, a série ela começou a esfriar e perdeu isso que o Azaghal falou da coisa do underground, dos personagens. Mas olha só, cara, é o seguinte. Se você reparar, até o final, até o último capítulo, cara, porra, eles estão se questionando o tempo todo, cara. Por que que eu tenho esse poder? Vocês estão viajando de falar, ah, tô acostumado. Não, cara, a Claire no último capítulo fala, se questiona. O Azaghal falou que foi o seguinte. Foi que do meio pro final começou que todo mundo tinha poder. Então já não virou mais uma coisa comum, uma coisa diferente, cara. Acabou que... virou-se um lugar comum. Todo mundo que tava na série acabou de uma forma ou de outra tendo algum poder. Até o velhinho que morreu no começo, cara. É verdade. Cara, mas olha só, eles falam isso no início da série, pelo amor de Deus, cara. Eles falam isso. Eu não entendo por que todas essas pessoas estão interligadas. Tanto que tem lá aquele lance das linhas, que um vai se interligando com o outro. Eles falam isso, gente. Pô, não é possível que vocês não tenham visto a série. Parece que vocês não viram a série, cara. Não é isso, cara. Tu não tá entendendo. Eles explicam por que tá todo mundo interligado, cara. Mas o que a gente tá falando é que a série, o maneiro, era o aspecto proibido, underground, desconhecido dela, e não a parada que todo mundo sabe. Ah, não, existe aqui a tabela. Esse é meu mapa periódica, que eu coloquei todas as pessoas que têm poder, fórmula maluca que faz um símbolo. E aí eu consegui, olha só, o mapa dos Estados Unidos, eu tenho as pessoas, eu sei onde elas moram, sabe? Vai tomar no c... que merda é essa? Aí, no X-Men é underground, né? Não, cara, no X-Men é uma história em quadrinhos que existe há 40 anos, sabe? 70 anos, e aí já deu pra desenvolver pra cacete numa série de 24 episódios, cara. Agora, tem muita coisa ali que acaba ficando jogado, cara, que eles parece que empurraram pra gente, sabe? E o negócio tá dando certo, tem que ter algo mais do que só umas galera descobrindo seus poderes. Aí tá com o irmão da Julia Roberts. Que diga-se de passagem, nessa altura do campeonato, quem escala o irmão da Julia Roberts pra qualquer porra tinha que tomar uma tapa na orelha, né? Quem é que pensa, Diego, numa reunião assim, pô, tô precisando de alguém pra fazer um personagem aqui? Pô, Eric Roberts. Cara, quando fala isso, ele tem que tomar uma tapa, né, e cara? E o Calígula, cara? Os caras ficam seriado inteiro. Não. Linda, mano. Caralho, cadê ser foto? Cadê ser foto? Apertou o Calígula. Calígula, cara. Ele é ótimo. Surubinha ele armou, né, cara? Que absurdo. Malcolm McDowell, cara. Muito bom. Ah, cara. Eu achei legal o Malcolm McDowell. Não. Depois eu achei meio... Não, é porque, mas é culpa não dele, mas do roteiro que botaram ele e jogaram fora. Porque ele iniciou uma história que... também puxava os X-Men, que era aquela coisa de, ah, estamos aqui há muito mais tempo. Você lembra dos X-Men que tinham os X-Immortals? Lembro, isso era horrível. Né? Então, são os Upstairs. Então, ele parece, é o que dá a entender que ele é de uma casta superior, que tá aí há muito mais tempo e tal. Pai do Hiro, tudo indica que seja o cara e também. O velhinho, Angela velhinho. Petrelli. O velhinho também. É o pai da Simone. Graças a Deus que morreu, né, cara? Puta, eu não acho não, essa cara. Era uma pinteira. Porque de todas as gostosas da parada, ela é a melhor, cara. Olha, sabe, vocês sabem que eu tenho uma queda pelo estilo, né, cara? Say the cheerleader, say the world. Menininha lá, a Molly, ela fala que tem um cara que ela não consegue rastrear, porque... É o olho de Sauron. É o olho de Sauron. É verdade, a menininha falou que tem um que é o sinistrão, que ela não consegue... Que ele olha de volta. Mas quem é que faz isso? É o Sauron. Você sabe quem é, né? Quem é? É aquele monstro que é a capa da graphic novel do Heroes, cara. Que cara, aquilo ali é uma deusa, sei lá, do que das quantas. Mas é ele, é deles que eu tô falando, ele vai ter uma participação em algum do aquele monstro não, maluco, não, lógico que não. Eu estou na expectativa que seja o Mr. Muggles. Já pensou? Deixa eu ver o meu. Irak. Eu quero estar tá com ele. Say the cheerleader, say the world. Eu quero falar sobre o quadro do Dr. Suresh, do pai do Mohinder. Ah, quadro? Ele tem um mapa dos Estados Unidos. No mundo. O mundo todo. Com vários barbantes. Isso. Esticados. É. E fotos das pessoas com endereço. Cara, como é que com um programinha no computador da sua casa você consegue descobrir quem tem poder na porra do planeta e o endereço dessa galera? Ele sabia, não sabia o endereço. Peraí, quando você bota a porra de uma foto num lugar com uma taxinha e puxa um barbante, cara, você não tá, esse cara deve... Esse cara... Não, na fotinha, na fotinha tinha escrito o endereço, tinha escrito a cidade do cara. E um dos capítulos fala do projeto Genoma, que é rastreado, e através desse projeto que ele descobriu, cara. Se você reviu os capítulos, os 5 primeiros capítulos, acho que 5, não sei se é no título, foi cara. Mas é forçado, né, cara? Sabe quem patrocinava? Não, concordo que é forçado, concordo que é forçado. Genocha. Concordo que é forçado, mas eles tentam explicar através disso. Não. Que é por esse mapeamento de DNA, quem não sei o que é feito. Ah, não, cara. Quem patrocinava a Chandra Suresh era o Google. O Google sabe tudo de todo mundo. Isso é verdade. Ele digitou a mutante. Aliás, mutação, pá, deu o endereço de todo mundo. Inclusive do 3D. Eu vi uma vez uma foto dele no mapa. O Raj lá, ele tem superpoder, o cara? Morrider, o Raj. Ele tem superpoder? Tem. O superpoder dele é o DNA dele que cura a mole. Cura a mole? Fica o quê? Duro? Brumps. Cura a mole. É verdade. É, ele é um Viagra ambulante. É o sangue do Viagra. O Azaghal matou essa meia hora antes dele falar. Ah, e é muito escroto. Agora tá, ai, eu tenho uma doença. Aí, a cura tá... Chega, eu vou embora, não vou assistir mais. Lembra? Sai da sala. Ah, eu falei, o que que foi, Azaghal? Eu falei, ó, descobri o final. Ai, no final ele era a cura da mulher. Sayla. Pra mim, o Sayla, ele tá ficando um personagem bacana, e mas começou a pegar muito poder. Assim, eu comecei a não prestar mais atenção no que ele é capaz de fazer, e acho que isso, a maioria das pessoas devem ter sentido que ele vai virar aquela coisa super deus, tanto que no final da temporada, quando ele enfrenta o Peter, fica aquela comparação inevitável do Neo com o Matrix, sabe? Dois personagens... O final foi uma merda foda. Essa que é a verdade. O final, na minha cabeça, é muito melhor. Conte. Não, olha só. Pra começar, cara. Vamos lá, vamos falar do último capítulo. Último capítulo, uma expectativa, Flying Man, como se para o homem que explode, salva a Tilida. E nada, não aconteceu nada. Peraí, só um instantinho. Eu, no meio da temporada, quando aquele filho da mãe tá falando assim, ó, eu sei voar, pra que que serve? O que eu vou fazer? Vou voar por aí? Eu falei, esse filho da mãe vai pegar o cara que explode e vai levar lá pro céu. Eu matei, mais uma vez não, gravei. Problema meu, tudo bem, vamos lá. Você pintou isso, Jovem Nerd? Pintei, me enchi de Coca-Cola um dia. Say the cheerleader, say the world. Mas então, eu tava falando do Siler. O Siler é um personagem bom, o cara é um bom ator, o cara tem expressão de vilão, sim. É um bom vilão. Você tem monocelha, você já é, né? Ele não tem monocelha, Não, monocelha é uma sobrancelha só. Ele tem a sobrancelha grossa. Exatamente. Malumader. O episódio que ele volta pra falar com a mãe é muito legal. Da coisa que ele leva aquela esfera com água, que é aquele brinquedinho americano idiota. Ah, sim. Enfim, esse episódio é um episódio bem bacana, porque ali a mãe acaba morrendo, não é isso? A mãe morre. Ele mata a mãe. E aí ele, tipo, acho que ali quebra o último vínculo que ele tinha de humanidade no personagem. A partir dali agora... Espera, por que ele matou a mãe, que eu não lembro? Porque a mãe começa a falar que ele é uma aberração. Aí aponta a tesoura pra ele, e aí ele tenta tirar a tesoura da mão da mãe, e aí é aquele lance igual as pessoas, um brigando com um revólver, dá um tiro sem querer. Ah, mas então foi tipo um... Aí você sabe sempre que o cara que matou é o que faz cara de dor. É o que faz cara de dor, exatamente. Pega mais ninguém esse truque, cara. Desde Salomão Ayala. Say the cheerleader, say the world. Mas nessa briga dele com a mãe, fica claro que o cara não tinha outro futuro, cara. Ele só podia ser um vilão, cara. Porque com uma mãe daquela, esquizofrênica, falando que ele tinha... Você pode ser tudo na vida, até se quiser presidente, pá, não sei o quê. O cara lá, mó relojoeiro, de boa, bom na profissão dele, mas não, a mãe é enchendo o saco, infernizando. Aí ele vai dando, peraí. Ele não quer sanduíche, a mulher vai lá e faz sanduíche. Pode falar que faz sanduíche, não, porque a mãe é maluca, cara. Pô, a minha mãe não bate bem, eu não saio matando gente por aí, cara. Mas em compensação, quer legalizar o no Rio de Janeiro. Votem pra mim, votem em mim, moleque. Votem em mim. Vou mandar pra Globo, você é o vilão. Votem em mim. Say the cheerleader, save the world. Aí, vocês se ligaram que no final, quando mostra o Siler, que teoricamente ele desapareceu pelo bueiro, aparece uma baratinha? É porque a barata ali não morre por nada, radiação, só se você pisar em cima. Não mata por nada não, cara. Tá, dá uma vaianada na barata. Cara, o Siler, sabe qual é o problema que eu, assim, eu gosto, é o personagem foda, vilão, super vilão mesmo, caprichado. Mas... Caprichado. Tudo. Mas ele... Ele pegou poder e não passou a não usar mais os poderes, né? Ele só faz telecinese. Eu tenho uma porrada de coisa, eu sei derreter chaleira, eu escuto, mas eu só uso telecinese, que é o mais legal. Mas o telecinese é realmente muito útil, né, cara? Ah, cara, mas se o cara aponta uma arma pra você, em vez de você jogar ele longe, você derrete a arma, né? Mais plástico. Não, aí o problema não é do Salles, é dos roteiristas, né, cara? Minha cabeça. Não, é verdade, olha só, uma coisa que a gente deveria esperar do final... Que é o embate entre o Peter Petrelli e o Siler, que são os anti, né? São os nêmeses. A gente vai falar no final mesmo, entendeu? Mas o que a gente esperava era que eles tivessem mais criatividade nessa porrada, né, cara? No final ele é todo idiota. A gente, vamos até ignorar a parte do prédio. Tudo que aconteceu. Se eu escutasse esse Nerdcast, eu nunca mais ia ver essa série. Estou falando tão mal. E ela não. Nem é tão ruim assim, cara. Ela é boa pra caralho. Não. A série é boa, a série é boa. Mas o que a gente quer é a perfeição, né, cara? Olha só. O que eu justamente gostei do Heroes, da ideia do Heroes, é que seria uma série fechada, com uma história que iria acabar. Se eles, pra próxima temporada, vieram com a mesma ladainha de save da Tilida, eu vou desligar a televisão, cara. Isso que eu tô querendo te dizer, entendeu? É porque o Heroes segue um padrão de narrativa de quadrinhos, que são os arcos. Os arcos. Eles fazem uma história que pode estar super interligada, mas elas têm arcos. Você teve o arco do Save Cheerleader, Save the World, teve o arco do sei lá mais o quê, teve o arco do How to Explode How to Stop an Exploding Man. Então não são arco do triunfo. São pequenos arcos de histórias que se fecham, como nos quadrinhos, mas fazem parte de um todo. O que aconteceu no final foi o fechamento do arco da primeira temporada, que desde o primeiro capítulo a gente estava falando, vai explodir a bomba, Nova York. Essa história se fechou. Exatamente. Pode continuar com os mesmos personagens, incluindo outros, exato. Mas vai ser uma história diferente, cara. Exatamente. Não vai se falar, mas não vai se explicar o que aconteceu agora. Chega, já explicou o que tinha que explicar, cara. Só que o que eu acho é o seguinte, muita coisa que vocês dizem aí que ficou aí aberto, eu... Tô na expectativa de ser explicado na próxima temporada. A gente também, então... Não, a gente também. Só que a gente tava reclamando, que a gente vai cortar tudo isso que você tá falando. O que a gente tá reclamando, na verdade, é que o último capítulo, que foi o fechamento do arco da primeira temporada, não chegou aos pés das expectativas. Foi uma merda! Fala, Jovem Nerd! Você precisa falar. Fala, Jovem Nerd, o último capítulo foi uma merda. Fala. Porque você gosta de tudo, você não consegue admitir que foi uma merda. Eu tô dizendo, ficou muito aquém das expectativas. Não treme, Jovem Nerd. Uma merda, ele não consegue. Save the cheerleader, save the world. Deixa eu falar o que me deu impressão. Parece aquele livro que tá indo muito bem, mas você tá lendo e tá vendo que tá terminando o livro. E que ainda falta muita coisa pra acontecer, entendeu? Isso. Então o cara tem que sair correndo pra fechar, pra dar um fim na parada, porque não pode. Acaba o número de páginas que ele tinha sido contratado pra fazer. Então. Entendeu? Então eles teve que dar essa acelerada no final, que foi demais. Eles perderam um pouco o ritmo da série, cara. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, o 3D. O Peter, o poder do Peter é inicialmente copiar o poder dos outros, não é isso? Contra C. Mas ele também... Contra C. Mas ele também tem um poder... Sailor é contra o X. Mas ele também tem... Eu não inventei não, eu sou ali na internet. Ele tem o poder, o Peter, o poder dele natural também, por acaso, seria sonhar com o futuro, alguma coisa assim. Porque... Premonição, e... cara. Não, mas na verdade ele porque não é ele sonha com o Sailor dentro da cara. Prisão e o Sailor fala com aquela voz grossa. Enfim, eu vou te pegar. Não, a pergunta é, o Peter tem o poder, então, de sonhar com o futuro, ou o Sailor tem o poder de entrar na cabeça da pessoa no sonho? Enfim, aquilo pra mim não ficou muito explicado. Qual é o... De repente o Peter pegou o poder... O Peter não pegou o poder do Isaac Mendes? Pegou. Não, mas ele já sonhava antes. A parada é o seguinte... Ele sonhava... sonha no primeiro episódio que ele tá voando com o irmão. Não é isso? Não, olha só, mas olha só, André. Alguém tá me ouvindo aí? Alguém? Tô me ouvindo, fala. Você é a Clarabella, é isso? Fala, Tucano. Ninguém sabe ainda qual é o poder da Angela Petrelli, né? Da mãe do Peter. Não, isso. Ninguém sabe. A dona Ângela, totalmente íntima tua, cara. O Linderman, sabe? O Linderman sabia de coisas que acontecem no futuro. O Linderman deu uns pega na mãe do Peter. Exatamente. E aí o pai dele ficou zureta e se matou. Por que que o poder do Linderman... E ele curou a mulher do Neita Petrelli, que aí abandonou ele pra ficar com o Jack Bauer. Puta merda. Provavelmente... Pela minha teoria, esse poder de sonhar é da Angela Petrelli. E o Peter Petrelli absorveu isso sem saber. Entendeu? Que chute violento, cara. Nem falou se a Angela Petrelli, tua amiga, sonha com a porra, cara. Ele tá chutando mesmo. Tá chutando, pô. Ele chutou lá na arquibancada. O poder dele, cara. Não. Veja bem. O Linderman, eles têm os Upstairs lá, eles têm eles têm lá um plano, certo? Ela fala que o plano não é só do Linderman, o plano é deles. Inclusive o pai tava junto. Tava. Como? E eles sabem de todos os acontecimentos que vão acontecer. Opa. Alguém ali tem que saber do futuro, pô. Mais ou menos. O que me faz imaginar é o seguinte, será que o Linderman tinha uma planta que ele não dava água? Mas toda vez que vence alguém, ele dava... Eu imaginei isso, que tava lá preparado. Não, porque a gente nunca sabe, né, cara? Quando ele vai ter que fazer o show-off dele. Eu vou cantar uma parada agora que tem tudo a ver, hein? Não vai ser a musiquinha do coelhinho, né? Não. Eu tive um sonho, vou te falar. Eu me atirava do oitavo andar. O Peter ouviu o Kid Abelha, cara. Foi isso. Eu falo a Toller. Ai, que papo de maluco. Say the cheerleader, say the world. Episódio final. Teve uma galhofada dentro daquele prédio lá do Nakatomi Plaza. Foi legal. Nakatomi Plaza. Não, a parte do Nakatomi Plaza foi legal, cara. Ah, não. Não foi legal, não, cara. Não, foi bacana. Foi, cara... foi bizonho. Não, então, não foi bizonho. O Bennett fez um team-up com o Parkman. Descobriu... Fez um team up, eles se uniram em um time. Sim. E aí, sabe, o cara... Tem pessoas que não gostam que a gente fala inglês, você sabe. Ah, mas eu falo você que não gosta. O nome da série é Heróis, né, Rio? Exatamente. Mas o... Eles se juntaram... SBT com certeza vai ser assim. Eles se juntaram... E SBT, a série foi comprada pela Record, não vai passar nunca. Não, porque a Record tá fazendo uma novela com pessoas ordinárias. É verdade. Mas até aí a Globo usou Lost todinha na novela da Sete antiga, né? Qual a novela? Inclusive, roubo de rim. Qual a novela? Kubanacan? Kubanacan genérica, né? Bom, vamos lá. É, mas tudo bem, teve a parte do Nakatomi Plaza, etc. Mataram o irmão da Julia Roberts. Nakatomi Plaza, Kirby Plaza. Eu gosto quando as pessoas morrem. Sabe porque as pessoas morrem, cara? A vida é assim, life sucks, as pessoas morrem. É legal, assim, eu queria que o Sailor tivesse morrido. Não, calma. Faltou morte no último episódio. Não daquele jeito. Não, do jeito que eu imaginei. Que é muito melhor, cara. Então calma aí, vamos chegar no final e depois... Quer ver, por exemplo, o Michael Jordan poderia ter morrido, cara. Não, ele morreu. Não morreu. Não morreu. Ela não morreu. Ela não levou um corpo 40 andares pra baixo. Ele tava andando com ela. Mas ele tava sangrando ainda. Mas não mostra ele morrendo. Ah, mas ele morreu. Não morreu. Aliás, ninguém morreu, né? Não. O Linderman morreu. Morreu o Linderman. Só o Linderman. Será que morreu o Linderman? Não morre. Aí eles pegam lá a garotinha maluca que acha todo mundo. Que aparece no primeiro episódio, isso é até legal. A garotinha, ela é daquela casa, da piscina. Ela era que o Parkman acha na casa. É que o dentro do armário, né? Isso. O Siler tem o poder ainda de colar as pessoas no teto. Lembra? Ele podia. Congelar também. Verdade. Ele não usa os poderes, cara. Say the cheerleader, say the world. Desceram e aí que foi a merda. O clímax. É, teve lá a Nikki lutando com a doppelganger lá. Que a verdade ela não é transmorfa, ela muda a realidade. É, né? Ela é uma ilusão, né? Uma ilusionista. E dizem que ela é gorda. É. Ela disse, não disse? Ela disse? Ela disse. Então eu vi isso. Não, na verdade ela vira e fala assim: quem te garante que eu não sou essa gorda? Não. Ela teve inventando. Ela vem lá, ela não fala assim, eu que tô traduzindo porque eles não tô vendo nada. O garoto, o Maika, fala assim. Porra! É o quê? Na sua cabeça. Se eu comesse como tu come, eu era gordo pra caralho. Aí ela vira e fala... Quem disse que eu não sou? Mas aí, depois, na hora que eles vão votar, ele fala uma parada de novo. Ah, como é que você consegue se transformar nisso? Aí ela vira e fala, pô, quem te garante que essa não é a minha imagem? Que aí ela se transforma numa negra gorda. É a tia Anastácia? É igual a tia Anastácia. Ela se transforma na tia Anastácia. Não, foi wrong. Say the cheerleader, say the world. Clímax. Praça, Siler, Peter Petrelli, é o que todo mundo queria ver, né? Todos os heróis ali em volta. Todo mundo junto. É aquela que você fala, agora vai, porra! Agora vai, pois é. E aí? Não, aí começa uma babaquice, porque o Siler e o Peter estão lutando, certo? Uh-huh. Aí o Bennett tenta atirar no Siler. E não, o Siler quebra o braço dele. Ah, sim. O Parkman não, que dá o Bennett tenta também. Ah, tudo bem. O Parkman leva Bennett, no colete. Bennett tenta, ele joga o Bennett longe. Isso. Aí o Parkman tenta, leva ele tira de volta. As bolas de volta. Podia ter derretido as balas, mas tudo bem. Mas é mais legal matar o outro, pô. Devolveu. Se alguém morresse. Devolveu pra matar o cara. Telecinese, só usa essa merda. Aí, do nada, a Nick sai do prédio, olha pro Peter e pro Siler, fala, monocelha, e desce a porrada no cara, meu irmão, sem motivo nenhum. É isso que eu fiquei assim, ela nunca tinha visto o Siler. Nunca, ela chegou, pegou o parquímetro e começou a bater na cabeça do cara. TPM. Isso foi muito doido mesmo. Ninguém falou, caralho, o Siler, não. Ninguém, cara, ela escolheu um, podia ter sido o Peter, foi no Siler. Ela nunca tinha visto o Peter também? Nunca. Que loucura, cara. Não é possível. Nathan, mas ele não tava lá ainda. É possível, cara. É enlouquecedor, cara. Será se o Mohinder tivesse descido um pouquinho antes de começar a narrar? Siler, a evolução da espécie. Ele é o vilão. Aí ela passa, escuta e começa a matar a cara. É isso mesmo. No meu final... No meu final... Agora eu até esqueci, eu já tinha idealizado ele todo, mas eu esqueci. Mas a parte que eu me lembro é que a Nick parte pra cima do Siler porque o Mohinder fica com aquele papo furado dele de narração. Ela pergunta, quem são esses dois? Aí ele, em vez de falar o bom ou mal, ele fica, Siler é o... Mas ela não conhece o número zero. Mas o Mohinder tava descendo com eles no elevador que desceu todo mundo no Expresso. Ah, verdade. Foram conversando no elevador. Mas aí ela parte pra cima da porra do Siler. Ah. E aí o Siler usa a merda da telecinese bem usada e arrebenta o prédio com a Nick. Olha que maneiro. Só que o Mohinder esquece de abaixar e fica esmagado no prédio. E ela só não esmaga o Maika e o pai porque o pai fica intangível. Ah, que ótimo. E fala um negócio. Quando o Siler tava preso no Primatech Paper, ele conseguiu se soltar. Não conseguiu? Conseguiu. Quando ele tava preso pelo Mohinder, ele conseguiu se soltar, né? Conseguiu. Quando o Hiro foi matá-lo com a espada, o Hiro tinha parado o tempo. Aí quando ele foi cortar a cabeça do Siler, ele conseguiu segurar a espada, não foi? O Siler, ele conseguiu. Agora me fala um negócio. Por que ele tomou aquela espadada do Hiro? Não, eu também me pergunto por que. Porque ele é samurai? Agora ele é samurai. Não, foi Austin Powers. Eu vi o Hiro correndo lá na casa do caralho. Pra... E ele olhando. O meu final. Ele aceitou o destino dele, se galera. Ele teleporta longe e vê a porrada acontecendo. Aí ele se teleporta pro lado do Siler. Aí sim. E fala... Quando o Siler vira, ele... Pá! Bota o cara de cima a baixo. Como um bom samurai tem que fazer. Uhum. Excelente. E não sai correndo 30 metros pra pegar o cara. Não, e pô, fato... ele só enfiou a espada, né, na barriga do Silas. Não, é uma katana, o André, o amigo imaginário, que é o profissional aqui de samurai, a katana é feita pra cortar ou é pra espetar? É pra cortar. Não, pessoa no meio pra fatiar. Não, é pra cortar, é pra cortar. O que o Azaghal falou é verdade, tipo, você dá, o cara tava com a espada, enfim, dá uma cutucada no Siler, tipo, show, sabe? O negócio não funciona, tinha que ter descido a lenha, cortado na... Mas peraí, raiva, cara. Eu tava com raiva. Vocês querem uma parada Siler muito agressiva, cara, pra passar na televisão às 8 horas da noite. O cérebro da criançada, o seriado inteiro. É, cara, a Claire aparece com o peito aberto. Caraca, essa cena é muito foda. Essa cena é muito foda. Pô, e nem pra pagar um peitinho. Pagou, mas tava do Aí o Peter Petrelli fica meio nervoso, fica, ai meu Deus, ele é descontrolado, né? Ai meu Deus, agora! Ele tem síndrome do pânico, cara. No meu final, olha só, no meu final, o Hiro, em vez de vir o Nathan e salvar o dia, que foi uma idiotice aquilo, uma babaquice. Não foi uma idiotice completa. Foi idiotice. Quem escreveu o final, Sly? Redenção na última hora. Podia ter feito igual aquele episódio de Twilight Zone, que o míssil vai cair nos Estados Unidos, o míssil é soviético, e o cara para o tempo. Puto, o Hiro podia parar. Podia parar. Essa é a minha ideia, caralho, não. A minha ideia é o Hiro parar o tempo um segundo antes da explosão acontecer, quando ele tá supernova, se teleportar pro meio do deserto de Mojave, sabe? E ali ele aparece com o Peter, e o Peter explode e o Hiro some. Ele vai conseguir. Mas o Jack Ball já tinha tido essa ideia, cara. cara, toda hora, pô. Agora me fala outra pergunta pertinente. O Peter absorve os poderes permanentemente, não é? Sim. É. Até onde a gente sabe. Precisou o Nathan levar ele pra cima? Não. Por que ele não foi voando? Ah, mas ele fica nervoso e não consegue fazer mais nada. Não, mas ele não... Vou explodir. Cara, você tava... Peraí. Tá. Aquilo era equivalente a ele até um treco. Sim. Não consegue fazer nada. Aí o cara levou ele. Não, ele fica totalmente fora de si. Aquela cena dele num estacionamento de carro, cara, aquilo foi ridículo, cara, a atuação dele. Agora, uma pergunta pertinente que eu tenho aqui é: o Homem Invisível tava ou não ali? Nunca saberemos. E aí pronto, O Haitiano não tava. Senão acabava com a graça. Que graça ia ter o final. Por que vai explodir pra Peraí, o Haitiano tem motivo pra não estar. Ah, por quê? Porque ele trabalha com a mãe da Claire. Ele trabalha pra Angela Petrelli, que queria que explodisse tudo. Ah, sua amiga, Angela. Minha amiga, Angela Petrelli. Estuda na faculdade da terceira idade. Coming, baby. Bem, não. No final aconteceu, o Hiro foi pra quatro séculos passados, é certo, 400 anos. Uhum. A segunda temporada vai acontecer 4 meses depois dos eventos do último episódio da primeira, é certo. O Nathan volta, barburu, que nem 4400, o Josh, olha aí, Jovem Nerd, assista 4400. E o Peter Petrelli também não morreu e vai estar encarcerado em algum lugar. E o morrido? O Nathan não morreu também? Que... Não, ninguém morreu. Sean, do you know who I am? Quero ser, por favor. Ai, meu Deus. Mas quando o Peter Petrelli explode, ele vai quebrar a prisão do General Zod. Mas e o Mohinder? O que vai ser do Mohinder temporada que vem? Ai, meu Deus, cara. Por que esse personagem de... né? De ligação, não é pessoal. Quando, assim, quando o diretor, quando ele não consegue contar a história, ele usa a narração em off, né? Não estou conseguindo fazer entender, assim. Vou botar um cara na narração do filme. É assim, na maioria não, aí você vai falar mal do Martin Scorsese, pô. Cara, peraí, cara. O Martin Scorsese é upstairs, como diz o câmera. Cara, o Mohinder é insuportável, cara. Eu sei, concordo. Eu não assistia o início dos episódios, nunca. Que era sempre este punheta falando alguma idiotice. Não, e tudo que envolveu o Mohinder foi ridículo, né, cara? Lembra de uma cena dele num templo lá na Índia, cara, com a galera toda de branca? Isso. Parecia o filme do Eric, o Viking, o Raio Brasil, a galera toda de branco, né? Da beira d'água. O enterro, cremação do pai dele. Você vê, isso que não pode acontecer. Os caras pegam o cara, mandam ele pra Índia, pra ele ficar, ai meu Deus, será que eu continuo ou não o trabalho do meu pai, o garoto, a bola de futebol? Eu, não, fica aí, é, não, eu também. Fica aí na Universidade da Índia, vai carregar a mala, vai pro E o, aquele garoto também era um negócio mais nonsense que teve no, em toda a série, foi aquele garoto, né, cara? Que é o verdadeiro Had, né? E aí o que acontece... Será que o garoto é o monstro que ninguém consegue localizar? Que por enquanto, esse episódio com o Mohinder não serviu pra nada, por quê? Ele começa de um jeito, seguindo o trabalho do pai, fica em dúvida e no final... decide, volta pro mesmo lugar. Parece não serviu que pra nada. Gostosona e fala, ah, se você deletar o programa, você trabalha comigo. É, fica aquele yes ou não. Ele fica com uma dúvida foda, será que eu deleto? Será que... Faz um backup e deleta. Não aqui, pode procurar, não tem mais nada. Exatamente. Parece, sabe o que? É um computador sagrado, que se você tirar a informação dali, não funciona. É um computador do Andrés. Ele passa o vídeo e não funciona em lugar nenhum. Só é aquele computador. É aquele computador que se você destruiu o monitor, acabou o computador. É. Say the cheerleader, save the world. Outra coisa ridícula, cara. O Bennett... Ah, não, o Bennett é maneiro, cara. Não, Bennett é irado. O Bennett foi a única coisa boa do último episódio. O plano do Bennett sempre foi pra quem acredita no Papai Noel, cara. Ele achou que ele ia conseguir esconder a menina daquela organização maluca do Eric Roberts. Não, esconder cara, não, eles sabiam. Não, que ele ia esconder que ela ia desenvolver o poder, porque a missão dele era entregá-la quando ela desenvolvesse o poder. Ele achou que ele podia esconder isso direto. Não, cara, isso aí é coisa de pai. Da hora que desenvolveu, ele falou assim, eu não quero entregar. É um tremendo bundão. Ele tinha que ter tido um plano melhor. Se ele já planejava não entregar a menina, ele tinha que ter tido um plano melhor. Não tinha plano, cara. É passional. Isso. O cara pegou a garota pra criar e aí ele... Não, ele tinha se decidido há muito tempo antes que ele não ia entregar a menina. Tanto é que a partir daí ele começou a apagar a mente de todo mundo que envolvesse ela, que descobrisse dela com o haitiano, cara. Esse era o plano dela. Então, preste atenção. O cara aceitou a garota, sem amor, sem nada, quando ela era bebê. Aí depois ele... Se virou um pai, passou a mala. E aí quando... E dá-se a entender que com o passar do tempo ele decidiu que ele não ia entregar a menina. Então, decidiu. Só que o plano dele de como não entregar a menina foi ridículo. Por quê? Cara. Mas qual é o plano? Se fosse ridículo não teria funcionado, louco. O cara é... O cara é... O meu morador do Rio de Janeiro? Como assim? O cara tinha um cara que apagava a mente dos outros? Que plano melhor você pode ter? Não, o plano foi muito fraco. Não. Agora tu vai dar um plano melhor. O plano foi muito fraco. Qual é o plano? Agora fala uma coisa melhor, então, porra. Eu concordo com o Jovem Nerd, foi uma coisa passional. Eu vi as fotos passionais deles. Ai, meu Deus. Tem alguma coisa pra falar do Mohinder ainda? Cara, nada. Ele é chato ele pra é um caralho, mas acho que eu já falei dele. Isso, né? Olha, tão chato quanto o Mohinder são os créditos. Por quê? Não para de passar, cara. É eterno, é mesmo. São muitos créditos, é verdade. Tem intervalo, volta, ainda tá passando crédito. Save the cheerleader, save the world. O Heroes teve uma série de quadrinhos, né? Ainda tem. A cada episódio que passava, eles colocavam um capítulo gratuito online no site oficial pra você... Ver o Heroes pela ótica de quadrinhos, alguma coisa que... Tem algumas coisas bacanas lá, mas eu devo dizer o seguinte, aquele formato dessa graphic novel deles é muito ruim de ler, cara. Eu também não gostei não, isso é verdade. Muito ruim de ler o formato, cara. Vai ser lançado em papel agora. Vai ser lançado em papel? Vai. Esse, né, eu acho bacana explorar a história de uma coisa em outra mídia, mas também não é essencial, né, eu adoro quadrinhos, mas não li. Não tive interesse. Não, legal. Porque ler quadrinho na internet é um saco. Não uma mídia que funciona na internet. É legal porque eles dão uma outra ótica de alguns fatos, entendeu? Que aconteceram durante a temporada. E também apresentam coisas novas, dão mais importância aos personagens que não foram nada. A estrela dessa novel foi aquela Hannah, né? Ela era a estrela da parada. Quem era? A garota do... Garota Teletrim? É, isso. A garota que... Ela quase não apareceu na série mesmo, mas ela foi a estrela da Graphic Novel durante um bom tempo. Ela captava os sinais de satélite ou de e-mail, qualquer coisa digital, eletrônica, e ela sabia entender. Ela aparece na série? Aparece rapidamente. Aonde? Ela é do exército de Israel, né? Ela foi treinada pelo Bennett. Isso. E pela organização do Bennett. E ela aparece rapidamente no episódio que, do Homem Radioativo. Ela entra em contato lá com... É, isso mesmo. Parque, não é? Não aparece... Não vai falar com ele através do celular, alguma coisa assim? Eu não lembro. Eu lembro que ela fala com o Homem Radioativo. Pô, a gente esqueceu de uma personagem que apareceu pra caramba no começo e depois sumiu, que era aquela policial machona do FBI. Cara, eu nunca vi uma atriz tão bem escalada pra fazer... E, finalmente, essa é uma agente da FBI, cara. Essa era, cara. Machona foda, sabe? E depois sumiu, coitada. Sumiu, pois era é. Era ótimo, gostava. E também, também. Era uma boa parceira do Parkman. Save the cheerleader, save the world. Deixa eu só perguntar um negócio. Vocês se ligaram que quando tem o flashback no começo, as pessoas não falam exatamente o que elas falaram antes? Mas peraí, foi o flashback do Jack ou do Sawyer? Como assim? No começo tem cenas do capítulo passado, né? Previously on Hero. Previously on Hero. Não, mas e aí? Isso não é um flashback. E aí... Ai, caralho, puta que pariu, mano. Vai tomar no meio do... Ah, bem-vindo ao meu mundo, bem-vindo ao meu mundo. O cara ficou agressivo, hein? Não entendo o que eu falo. O cara tá querendo aquele meu poder da paciência ilimitada, hein? Save the cheerleader, save the world. Ah, o carro do seu Nakamura tem a placa igual ao do número da Star Trek, certo? O número da Star Trek. Porra, eu odeio Star Trek, não. Cara. Então é a Star Trek, como um todo. É a da Enterprise. O Stan Lee. NCC 1700. Aparece no ônibus. O Stan Lee é o motorista do ônibus. Outra coisa que tem também de referência é que o número do apartamento do Peter Petrelli, 1409, é o mesmo número da escola Xavier para jovens superdotados. Olha aí. Você tem um relógio Siler, não? Eu não sabia que tinha. Existe ou eles inventaram esse nome pra série? Eu acho que não existe, não. Então, relógio eu ouvi falar Siler. Dessa porra. Não, era a marca de relógio que eu ele sei, falou, ele usou dele. Como nome, exato. E o Eclipse? O Eclipse. É, o Eclipse, tem o Eclipse. O que é o Eclipse? Cacete, que é aquilo? O Eclipse. Cara, eu acho que é aquilo que desperta o poder nas pessoas. Eu acho que talvez seja quando a lua fica na frente do sol. O Eclipse, eu acho que ele realmente é tratado na série como um catalisador dos superpoderes. Eu a princípio, achava que o Eclipse era o start, sabe? Foi quando os poderes começaram. Mas não é por nenhuma. É, mas não. Não era por nenhuma. Não. Era só uma... Preste atenção. Não. Estou falando que o Eclipse é um catalisador. E a galera que tá com poder dormente, teve o tal Eclipse, eles recebem a dádiva. O poder. Mas novamente, cara, isso não faz sentido, cara. Se o poder é genético, cara, o Eclipse, a Lua, não tem nada a ver com isso. Eu sei que não tem nada, mas o Eclipse tá lá e os caras começaram a ter poder depois. O Nathan voa muito anos. Eu sei, mas presta atenção, cara. Quando o Hero volta no tempo, vê aquela bandeirinha e tal, tem um outro Eclipse. Mas isso é uma idiotice, aquelas poetas que eles botam pra gente ficar, ai meu Deus, o Eclipse... Então, olha só, vai ver que o Eclipse, quando não, não é coincidência, você tá na faixa de sombra da Lua do Eclipse, e você tem um poder latente, ele se desenvolve. E se você passar embaixo do arco-íris, troca de sexo. Sabe disso? Eu tô imaginando só, eu não tô dizendo que é. Lady Hawk. Se você tiver com a sua namorada, vocês dois não viram bicho. Vira um pombo e outro vira. Vira um pombo e um cachorro. Se perguntaram a porra do Eclipse pra quê, cara? Foi vendo o Eclipse que eu perdi meus dedos, porra. Para com isso. Eu acho que esses mistérios do Heroes, como as marcas, todo mundo já descobriu o que é e tal. Não, aquelas duas marcas não. As a mulher falou essa pistolinha que eles botam um negocinho em você pra te rastrear. Eles botam o quê? Ah, pra rastrear. Cara, Eu não lembro. São muitos capítulos. Muitos. 24, 23. Agora, o símbolo maldito lá e o Eclipse, eles botaram esses mistérios pra criar uma espécie de mitologia Heroes e... Foda-se, cagaram. Não, você não sabe, só tem a primeira temporada, cara. Calma. Ah, cara. Caraca, não sabe. Na segunda temporada, no final da segunda temporada, eu vou falar pra vocês, toma! Toma, desgraçado, tá vendo? Eu falei. Cara, se a Angela Petrelli tiver sonhos premonitórios... Tá tudo vocês gravado. Vão ver o que é ser chato, cara. O cara mais chato do mundo. Tá tudo uma vez eu tava em Grumari, meu irmão perdeu um pé de pato do Daniel. E eu botei minha máscara de mergulho e achei no meio do mar um pé de pato. Eu falo disso até hoje, meu amigo. Mas que não era o pé de pato, não coube no pé dele. Era o pé de pato mesmo. Save the cheerleader, save the world. Heroes, foi bom, primeira temporada. Foi, quem não assistiu deve assistir. Eu lembro que quando... Só não vejo o último episódio, eu vou fazer um quadrinho. Eu tô pra mandar pro... É que eu não desenho, esse que é o problema, eu não desenho. Se eu tivesse desenhado, já tinha feito. Não. Eu tenho uma ideia melhor. Você faz o roteiro, a gente filma com a gente mesmo. Ah, ótimo! Eu posso ser a Claire? Olha isso! Olha aí. Tá gravado! Acabou! Pula pela janela, filha da puta! Obrigado! Acho melhor a gente parar por aqui, vamos pra casa e vamos tomar um pouco daqueles produtos do pintor. Afonso 3D, sua vida nova começa hoje. Agora eu só chamo ele de Claire, cara. Muito bom. Hoje é meu aniversário, cara. Quando o Azaghal falou e passa debaixo do arco-íris e muda de sexo, ele deve ter se controlado tanto pra falar, jura?